nós falamos aqui ao lado do Salão Cristo Rei, no segundo dia da festa de São Pedro. As barracas estão montadas, a estrutura toda montada para receber todo o Gasparense, receber toda a região nesta festa que é tradicional aqui na cidade de Gaspar há 169 anos. O pessoal está chegando cada vez mais, está sendo lotado aqui o Complexo Cristo Rei, que está sendo um palco sensacional para receber toda a comunidade. Está passando por aqui o secretário municipal de Agricultura e Aquicultura, André Valtric. Estou trabalhando, eu estou na coordenação do pastel. Desde as 10 horas da manhã aí nós estamos fritando pastel. O pessoal tem uma equipe no período da manhã e eu e minha esposa agora coordenamos o período da noite. Muito boa, o espaço ficou muito bom. O público veio em grande quantidade, mesmo antes da missa. Hoje já está isso um grande público aqui. Então o pessoal estava preocupado que não ia ocorrer a festa aqui no local, que ia ser em outros locais. E São Pedro mostrou que é forte. E aí está aí, uma baita de uma festa, um baita de um espaço. E esperamos que sejam os 3 dias de muita festa. A festa começou ontem, as festividades com a macarronada, que foi um sucesso já, né, secretário? Passou de 1000 macarronadas, então tu imagina, numa noite de quarta-feira tu servir 1000 macarronadas pro pessoal, não é fácil. Só na festa de São Pedro, né? E o senhor sempre trabalha na organização aqui, especialmente no pastel? Sim, deve fazer uns 8 anos que nós trabalhamos, eu e minha esposa, na organização do pastel. Então é um hábito nosso, né? Nós já estamos aí há alguns anos na festa, há 20 e poucos anos trabalhando na festa, mas sempre alguma coisa. Já estou tão acostumado que eu já nem sei vir na festa, já sei vir para trabalhar. Salão Cristo Rei, onde hoje está sendo servido a deliciosa sopa da festa de São Pedro. A festa começou ontem, hoje, segundo dia, está sendo servida a deliciosa sopa, e essa sopa tem a participação aí também do movimento de Cursilho de Cristandade do Brasil. Nós vamos conversar aqui com o Evaristo, que está aqui trabalhando também neste evento. Evaristo, como que foi o preparo desse grande evento, que está sendo mais uma vez um sucesso? Como já é de costume, todos os anos, o movimento de Cursilho de Cristandade do Brasil, setor de Gaspar, ela tem a função de vir colaborar, ajudar no preparo e a servir para a comunidade essa deliciosa sopa que faz parte do evento da festa de São Pedro de Gaspar. Então o movimento de Cursilho hoje está aqui com em torno de umas 25 pessoas ajudando a servir, né, aqui embaixo o pessoal, para que tenham todos assim, o prazer de se deliciar com essa maravilhosa festa, com essa tradicional festa que é a de São Pedro, da cidade de Gaspar. Nós, já há muitos anos, a gente tem essa incumbência, né? A nossa Lídia Nagel, que é a coordenadora aqui da parte de cozinha, ela pede a nossa colaboração e estamos aqui todos os anos com a maior alegria, com o maior prazer, ajudando, se divertindo e participando também da festa de São Pedro. Quantos tipos de sopa estão sendo servidos? Esse ano nós tivemos 6 tipos de sopa. Tivemos esse ano uma inovação, a sopa de vinho, que em anos anteriores isso não aconteceu. Então, são 6 tipos e, pelo que se parece, poderá até faltar, não diria, mas alguns sabores já terminaram e vai com certeza ser consumido tudo pela população até o final. Empresário Mano, proprietário da Momil Alimentos, presente nessa noite, nessa sopa deliciosa. Gostou da sopa, Mano? Muito boa a sopa, Gil. A festa de São Pedro, tradicional aqui na cidade de Gaspar, onde se reúne muitos amigos. É muito bom participar da festa em todos os dias, porque temos eventos diferentes, diversificados, e também um encontro das pessoas que a gente mais espera encontrar. A sopa, como ontem, a macarronada estava muito boa. Hoje a sopa também excelente, muito carinhosamente feita pelo pessoal da cozinha, né, pelos voluntários que não medem esforço para melhorar a cada dia. Vai retornar na sexta, sábado e domingo também? Opa, eu sou festeiro, né, Gil? Então eu tenho que retornar e fazer presença aqui na festa de São Pedro. Estará trabalhando todos os dias? Todos os dias, com certeza. Também presente nessa noite da tradicional festa de São Pedro, da sopa tradicional, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Celso de Oliveira. Secretário, o senhor já jantou com a família aqui, com a esposa, gostou da sopa? Olha, Gil, nós adoramos o sabor da sopa, o ambiente está excelente, é um grande evento da Igreja Católica, da comunidade gasparense, do povo gasparense. Todo mundo prestigiando, estivemos ontem aqui na macarronada também, um público enorme presente, todo mundo envolvido no desenvolvimento da nossa cidade, no crescimento do nosso povo, e essa confraternização eu acho que é essencial para uma vida melhor, para uma sociedade mais amigável, mais saudável, um povo trabalhador que é o povo gasparense, e aqui é o exemplo desse desenvolvimento de todo cidadão num processo de crescimento da cidade. Secretário, observa-se hoje o segundo dia da festa, que a festa está lotada, a missa também foi lotada nessa noite e as pessoas cada vez chegando mais para prestigiar essa festa de São Pedro. Exatamente, o povo responde às iniciativas, a população participa, todos se sentem participante desse movimento. E isso é fundamental para que as famílias estejam unidas, haja confraternização. Esse também é o objetivo principal dessa festa de São Pedro. Da tradicional festa de São Pedro, falando sobre a noite da deliciosa e tradicional sopa, Gil Dias para a Rádio Sentinela.